no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Um coro é definido como um grupo de cantores distribuídos por naipes de acordo com suas vozes. A Universidade Federal de Ouro Preto reuniu alunos, professores e a comunidade ouro-pretana para criar o coral FOP, com seus baixos, tenores, contraltos e sopranos. O projeto tem quase uma década de existência e ao longo dos anos já fez apresentações nas cidades de Ouro Preto, Mariana, Itabirito e Belo Horizonte. Sandra Augusta, professora de psicologia, já fez parte do coral e conta qual foi a sua experiência. O coral se apresentava sempre na UFOP, em eventos, em comemorações, no final do ano. E era sempre muito bom, porque a sensação é de que a gente estava dando um presente para a comunidade universitária. O campus, que na maior parte das vezes é tão árido, né? As pessoas estão ali ou trabalhando ou estudando, todas muito preocupadas. Quando recebem o coral, quando recebem a música, né? Assim como outras manifestações que vêm do pessoal das artes, eu acho que elas se sentem também presenteadas. Então, a identidade da UFOP carregada pelo coral, eu acho que é uma coisa muito importante. No mês de outubro, o grupo realizou uma apresentação no Instituto de Ciências Humanas e Sociais, o ICHS. O coro contou com 20 pessoas para a exibição. O repertório apresentado para o público foi composto principalmente por músicas populares brasileiras. Edésio Lara, maestro, fala sobre a importância do coral para a UFOP. O coro tem essa importância. Ele é um espaço de sociabilidade muito grande, recebe alunos e imediatamente os coloca conectados com outros alunos de vários cursos da universidade. Amplia, sim, esse espaço de sociabilidade, de convivência, que é muito importante para aqueles que vêm morar em Ouro Preto, principalmente. O coral é composto, em sua maioria, por estudantes de música da UFOP. Por isso, serve como um laboratório de práticas musicais para os participantes. Para não perder nenhuma novidade do grupo, acompanhe em facebook.com/coralufop. Eu sou Ingrid Achiver, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.